9-6, continue descida para o nível 050. Condições de baixa altura até o ponto médio, na sequência decolar com... deixando o eixo da 10 livre. Conforme, 90-16, 06. 87. Gente, complete final, chame torre 1895. 1895, 87. Sena 3-1-4, desça para 2000 pés, ajuste no 0-2, autorizado LS, X-Ray, pista no 0, reposta estabilizada. 2000, estabilizada para o Zaral, Sena 3-1-4. 333, pista no 0 livre, vento 90 graus, 16 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado para o Força Aérea 333. 3895. Aceite, 3895. Em condições visuais, aguardando ascensão para nível 045. Você restrito 1 no mil pés para o portão papá? Afirmo, 1 no mil pés, corredor axé, ajuste no 0-2, aguarde autorização para subida para, nível, para 4.500 pés. Afirma aqui, vou manter a corredor axé 1 no mil pés, portão papá. Sente, guardião 06, chame para decolagem. Torre Salvador, uma boa tarde, 1807. Está cruzando via Serra agora, visual trem baixo de trabalho. Boa noite, 07, flagra avistado, ajuste 1-0-2, vento 090 graus 5 nós, aguarde autorização para pouso. Sente, aguardando autorização, 1807. Força aérea 2736, no solo aos 40, IV esquerda, estacionar frequência livre. Vai levar a de força aérea 2736, rápido com trabalho. Reduz para 200. Autorizado ele. 2200 e aliás. Controle de uma para a descida. Gol no 648, desça para 2000 pés, ajuste no 0-2. Copiado. É a 1000, 2000 no 0-2, com 200 mais no 0-2. Controle, o Xané 6-3-7 para início de descida. O trem está embaixo travado, teve posição para o Gono 807. Para início de descida, Xané 6327. Xané 6327, mantenha nível 1140. 1140, está mantendo, 6327, enquanto aguarda. Estabilizado, Xané 63. Xané 6327, chame Recife na frequência 13325, secundária. 13395. Torre Salvador, muito boa tarde, Xané 6314, LS 10, duas descidas do externo. Xané 6314, tráfego avistado, ajuste no 012, continua aproximação, aguardando autorização para pouso. É o segundo. Faz autorização, Xané 6314. Braus com 149. Tiver. Confirma a autonomia? 4 horas. Gente, autorizado o táxi até a ponte para da pista 10 via pátio, Índia Alfa, no ponte para Chimé Torre em 1-18-95, ajuste no 012, o Xanema é 321. Via pátio. Trip 5627, pátio 3, para puxo 10 da semana. Cadê que eu pedi só o repórter táxi? Trip 5627. Faltará. Primeira cruz, mantendo 1500, alfa, calutango. Confirme. Alfa, calutango, passou Vera Cruz, mantendo 1500. Gente, no 1510, corredor Vera Cruz, aposto através de Paris. Através de Paris, eu faltará a calda. Só um minuto, por favor. Estou aqui no litoral aguardando. Ciente, o vento 090 graus, 1:30 da noite. Guardião 06. Boa 1807, no solo aos 43, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. 219, agora. Já 5729, desça para 4000 pés, registro no 012. 4012, 729, L. 12 na pista 0, chame a 3194. Autorizado, 614. Gente, complete final, chame torre 11895. Santa 5, 614, boa. É por meu Alfa, Eco Fox, boa tarde, chegada bom, se desça e mantenha nível 050. Qual é a frequência da torre para o 642? 948, chame torre Salvador na frequência 11895. 295, obrigado. Sony, Fórmula Vendor, Hotel Papada, presidente autorizado Feira de Santana, informa o tráfego 11 horas, 4 milhas, rumo Nordeste, mantendo no 1500 pés, Charlie 402. Salvador, boa tarde, boa no 648, externo, baixar travado e aliás, tá cedo. Boa no 648, ajuste no 012, continua a aproximação, aguardando pista livre. 012, vamos lá. Aguardando pista livre, 648. Salvador. 105627, autorizado táxi da ponte fora da pista 10, via pátio, Índia, Alfa, no ponte fora, chame a torre em 118.95, ajuste no 012, trip 5627. Pátio, Índia, ponto de espera, chama a torre, 5627, gente. Espera. 729, mantendo 4000. Já 5729, gente, mantenha 4000 pés, ajuste no 012. Sou Salvador, chama a 6394, livrou na 5. Abraço, chama a 6394, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, 6 Juliette, 6394. Torre Guardião 06, tá aqui no litoral, tá no prolongamento da 17, aguardando autorização para prosseguir para a cabeceira com o circuito pela direita. 7, Guardião 06, aguarde, precisamos mais duas aeronaves para pouso na 10. Vai, Vitor. Boa 396, complete final, chame torre 11895. Juliette para o portão... Grande Juliette, curva esquerda para o pátio 3, o voo no 807. Ah, sim, completa Juliette, pátio 3, 807. 0 graus, não meia nós, autorizado, pouso parado na 35. Estimativo, estou livrando o litoral, vou chamar a cabeceira 35, solo controlado. 7, guardião 06. Prezado, Lorna Pro da rodatória, reporte como visual. Positivo, rodatória vai manter 1500, reportará visual, Alfa Tantan. Chamei 6321, mantém posição de termos outra aeronave, já passou externo para pouso 90. Já passou externo outra aeronave, então. Salvador, o gol no 396. Gol no 396, visual com tráfego, ajuste no 012, continua a aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. É, tá embaixo, travado, meia. Use velocidade para 1909. 1909, fica aberto. Desça 2729L. 5729, autorizado 2000 pés, ajuste no 012, livre LS, reporte estabilizado. 2012, livre LS, reporte estabilizado, 2009L. você poderia repetir, por favor? Voo 9648 no solo aos 48, Lívia direita, chame solo em 121 decimal nosso. Direito 219. Autorizado Salvador, Salvador, voo local, nível 045, decola da 17, com curva à esquerda, corredor forte, acena transponder 5136. Restritão no meu pés, aguardando liberação do controle, o Golf Michael. Obrigado. Visual com campo, Alfa, Tamutão. Sim, seu guarda de transferência, papapá, Alfa, Tamutão. Aguda. Controle Salvador, Romba, Romba. Continua a aproximação, reporte baixado, travado, aguardando os tarifes. Volta lá, cadê a nossa? Voo no 396, livre pouso, cabeceira no zero, vento no 00 graus, 14 nós. Livre pouso 396. Qual a rota? Solo Gol 642, livramos a pista. Da Eulê da Bridge. Prato. 1648, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Juliette, Papa Tango Lima, Vitor Delta, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 135. Autorizado ILS, XOI, pista no zero, reporte estabilizado. Esquerda 135, apartarei estabilizado, Vitor Delta. Um bom nono, no ciente do ideal, desça e mantenha nível 050. Tapa Tapa Alfa Tango Tango, chame torre na frequência 11895. Alfa Tango Tango, contigo, chame mais 895. Alfa Tango Tango, agora 4 milhas para a rotatória, na sua escuta, mantendo 1500 frente. Web 572, na puxa aproximação, aguardando pista livre. Aguarda. Alfa Tango Tango, faço espera com o curva pela esquerda, reporte interceptando. Vento 100 graus, 14 nós, ajusta na 011. Positivo, solicita pouso, pista 10, ok? 642? Afirmo, no 648, ingresso de 10 para o portão 01. Portão 01, 648. Base não no zero. Positivo, aqui parar. No 396, no solo 51, no livre direito, chame solo. E 121 decimal 9. 121. Toca mais o Lima, Vitor Delta. Gente, complete final, chame torre 11895. 3895, Vitor Delta. 5627, tem condições de taxiar aí um pouco à sua direita até interceptar a taxi alfa, libera a cauda do pátio 1. Abriu aqui, Lucio. Obrigado. Ingressar no 01. Web na final, alfa não tá. 7, vai ingressar aqui no ponto médio e será o número 3 para pouso. O primeiro é o Web e o segundo é o Falcon. No final, aproximadamente 6 minutos da cabeceira. Tudo, tio Lima, Vitor Delta, sente aqui. Que conforme pôr do litoral 90 com 16, 06. Salvador, 1418, boa tarde. Boa tarde, 418, prossiga para o solo. Informação Lima, se não me engano, e autorização para comer. Informação com o Serra Romeu, guarde o copo no Gol 4118. 4118, eu guardando o copo. A gente tem aqui que tá. É, nem eu tô entendendo a minha letra. Salvador, autorizado de uma paróquia só. Gente, Guardião 06, autorizado aproximação para 35, vento 090 graus no 4, nós assistindo 0 no 1, aguardando autorização para táxi. Gente. Estelo autorizado Duna. Estelo Duna, Alfa. Alfa Tango Tango, prolongue a perna do vento e aguarde para tirar base. Positivo, na sua escuta. Web 5729 no solo 53, chame solo no 21 decimal 9. 219, 219 aberto. Lima Vitor Delta é a torre. Na escuta, prossiga. Lima Vitor Delta, tráfego avistado, vento 090 graus no 3 nós, livre pouso cabeceira 10, ajuste no 0, 11. E 11, Vitor Delta. Autorizado com fins, o nível 360, decolagem da 10 com curva à direita. Perfil de saída da EL, Leda, Bridge, intercepta upper Zulu 16 após conforme rota. Transponder o 5534 e o controle da pera em 10, decimal 8. Meu país, ajuste na 0, nona. 10, descendo para... Com tempo, para 5 mil para o escape. Descendo para 4 mil pés, ajuste 1011, informa que você está livre da restrição de altitude em Itape. Ciente, roda. 18. Mano, pronto, você vai descendo, eu dou 4-1-1-2. Guardião 06, visual contrário 310 na 17. Afirmativo. E autorizando por seguir a retaguarda, fico para o pátio sem interferir com o contrato. Gente, Guardião 06, autorizado. Gente, autorizado, vou demorar pelo tempo de grama para conseguir aí para decolar do Oscar. Gente, Guardião 06. Lima Vitor Delta no solo 56, chame solo no 21 decimal 9. Alfa Tango Tango, livre pouso cabeceira 10, vento 100 graus, 15 nós. Tango Tango 7, mais travado, livre pouso. Papa Romeo Alfa Eco. Papa Romeo Alfa Eco Foxtrot, ajuste na 011, continue a aproximação, aguardando pista livre. Intenções é quando mais próximo, é, pode ficar para pouso na 17 Alfa Eco. Gente, Alfa Eco Foxtrot, reporte para mudança de pouso. Reportará para mudança, Alfa Eco. Torre o Guardião 06, só autorizando direto aqui na 11. Gente, Guardião 06, reporte solo controlado. Delta, prossiga. 5-5, informação Romeu. 3-1-5-5, Romeu confere, guarde cópia. Guarda. Patango Lima, Vitor Delta, ingresso Juliette, contorno pátio. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 1-1-8-9-5. Gira base na 1-7. Esse reportará para girar base na 17 Alfa Eco. Alfa Tango Tango no solo aos 58. Livre direito, chame solo no 21 decimal 9. Alfa Tango Tango. Alfa Kilo para o pátio 3. Tá pronto, cópia? Sempre. 3155 autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 44, decolagem da 1-0 com curva direita, perfil de saída da El, Leda, Eudes, o transponder é o 5514, controle da Fere 120, décima 8. Guarulhos 340, para Upper Zulu 44, da pista 10 com curva direita da El, Leda, Eudes, 5514-208, controle. Tá correto, chame pronto pro pushback e acionamento TAN 3155. Chamará. Para a final da 17, baixado e checado pela direita, Alfa Eco Fox. Alfa Eco Fox, eu te aguardo para girar a base. Confirma, o Alfa Eco Fox está na base da 17 pela direita. Você quer que eu cruze o prolongamento da 17 e execute um 360? Não, a instrução foi ingressar na perna do vento e aguardar para girar a base, assim como cotejou, ok? Não foi copiado ingressar na perna do vento. Eu posso cruzar e ingressar na perna do vento agora. Vou cruzar o final da 17. Você pode cruzar, igual cruzou e curve pela esquerda e faça um 270 e pode interceptar na final. Afirmativo. 5627, contra espera, pronto. Aliás, mantém a 5627? Aliás, mantém. Decolagem 06? Sim, eu mantenho a 4.003, ajuste permanente. Rodando. Tsunami 321, decolado 00, controle 1208, boa viagem. 1208, boa tarde. Wolf Mike Alpha, decolado 00, curva esquerda, autorizado cruzamento de aeródromo, controle de buraquinho, aguarde transferência de comunicações. Controle Salvador, boa tarde, Tsunami 321. Sonar 6321, boa tarde, contato radar saída Argo, suba e mantenha nível 320, seguindo as instruções da carta. 320, Fox Trot 30, final no 7, chame na curta, checado. Sim, aqui, reportarei. Para o hangar da está? Cruzamento autorizado, estacionar frequência livre, Lima, Vitor Delta. Wolf, Mike Alpha, a torre. Wolf, Mike Alpha, a torre. Na sua escuta, senhor, decolou, fora de sala. Decolou, chamei 5 vezes, decolado 00, curva esquerda, autorizado cruzamento aeródromo. A proa da praia de Buraquinho, aguarde a transferência de comunicações. Seu PS aguardando transferência, batendo por onde por aqui. Alfa Eco Foxtrot, pouso autorizado Pistão 7, vento 100 graus, 14 nós. Centro, ele pouso Alfa Eco Fox, 17. Lima Vitor Delta, estacionar frequência livre. 0-1-1, reporte localizador Pistão 0. 2-1-0-1-1, reportará estabilizado, rumba 1-1. As vias litoral norte de Salvador, ok? Certo, tchau, aguardando. Golf Mike Alpha, chama o controle 208, mantendo 1000 pés no corredor forte. Mike Alpha, 208, grato. O Alpha Echo Foxtrot no solo 02, estacionando a frequência livre. A instrução foi dada, era manter a circuito pela direita e aguardar para girar a base para a 17, ok? Após o corredor forte, Feira de Santana, Valença, após. Sobrevoo de Feira e Valença. Pouso final é Salvador. O pouso final em Salvador, senhor, é um voo de cheque e o pouso final em Salvador com procedimento de alerta. Cristiane, dá presente, suba ao 045 na Flor de Feira de Santana, quando pronto, se chama de pouso em Salvador. Golf Mike Alfa, livre ascensão para o 045 na Flor de Feira, dá presente. Posição 03, confirme? Confirmo, 03. Para livre, reporta táxi, seu azul 4118. Livre, reporta táxi, 4118. Papa Uniforme Novembro Hotel Papá, chame Centro Recife na frequência 1-28-8, alterno 26-0. Esquerda conforme saída, chame controle 1-20-8. Rede, mantendo saída padrão 1-20-8, grato. Recife, frequência 1-28-8, alterna 1-26-0. Tem, já pronto o café, o hotel, Oscar Hotel Kilo. 30 Petrolina, nível 180, decolada 17, curva esquerda, Momo, código após direto, transponde ao 553, Unicontrole, opere 120-8. A saída é Momo, código após direto Petrolina e o transponder 5531. Momo, código após direto Petrolina. Está correto, confirme para o B, o hotel, acho que até os quilos. Poder 04, até o quilo. Taxi decolar, chama a torre 1-8-95, ajuste 1-0-1-1. Pegasus 1-4, mantém-se em condições visuais, ingressa pelo portão Farol da Barra, o ajuste do altímetro 0-1-1, operação é visual em Salvador. Ingressa pelo Farol da Barra, o Pegasus 1-4. 500 pés, ajuste 1-0-1-1, operação visual em Salvador, e troque agora para frequência livre, coordenar com os tráfegos no setor, reporte Farol da Barra nessa. Controle em Salvador, com 1-7, para a ponta 60, informação, vamos ver, 7-5-5, boa tarde, chegada bom, desça ao nível 040. Chegada bom. 040, Mike Eco Delta, 445. Mike Eco Delta, chama em torre 18-6, correção 18-95. Rumbo 1-1, complete final ILS, chama em torre 1-1-8-95. 1-1-8-95, boa. Aguarda no mesmo vento 090 graus, não meia nós. Está presente, vai usar o ICA, aproximação, aguarda da aeronave, está na missão, para geral, para geral, para geral, para geral, para geral.